Estética, o Paulinho. Lucas, do Mini Mercado, Luzimar. Betis, Rei do Pitaco, alô, John. Cana com lanche, vai, Lucas. Bela Grife, Bárbara Vieira. Victor Cell Prime, Marconi Shows. Desce o CQC. É mais uma do Negrão. De rolê na Tchecoslováquia, de repente tentei dar o grau. Só porque tinha várias novinhas, a polícia me fez passar mal. De rolê na Tchecoslováquia, de repente tentei dar o grau. Só porque tinha várias novinhas, a polícia me fez passar mal. Eu tiro a onda, né, bebê? LC Shows, vai, Laís. Dinei da Pizza. André CDs, o moral de Bicoara. Fui expulso da Tchecoslováquia, só porque eu tentei dar o grau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vou botar tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca no pau. Equipadora Maguisson. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Atenção, vem na cabeça. De rolê na Tchecoslováquia, de repente tentei dar o grau. Só porque tinha várias novinhas, a polícia me fez passar mal. De rolê na Tchecoslováquia, de repente tentei dar o grau. Só porque tinha várias novinhas, a polícia me fez passar mal. Ney Marcel, Portal RE Informática, pelo Roberto. Pablo Venção Farvip. Fui expulso da Tchecoslováquia, só porque eu tentei dar o grau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca no pau. Vou botar tcheca. Danilo CDS. Bota tcheca no pau, bota tcheca no pau, bota tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca, a tcheca no pau, bota tcheca no pau, vou bota tcheca no pau. Show! Toma rastreamento do velho. Mineradora Veneza, alô André de Caxias. Pizzaria Danado de Bom, alô Vitor Veras. Flora Salgados, Matheus Silva.